como forças de porvir na guerra da redenção. O povo trabalhador não aceita a opressão, marcha contra o opressor aos gritos de revolução. O Estado e as camarilhas hão de rolar pela terra, à luz de novas cartilhas.